cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora, então bem-vindos aqui a mais um Cá se fazem, cá se tocam no FM da Boa Nova. E então mais uma estreia. Estamos a falar de uma banda de que já falámos aqui na Boa Nova, já outras vezes, e que agora provia do lançamento de um novo disco que está aí quase a sair, portanto, está quase a sair do forno, e referimos a Saloon. Portanto, banda Lucense. E está aqui, na altura havia falado de um outro álbum que por acaso não foi aqui de destaque por falta de oportunidade, mas que hoje, e estamos a falar de uma banda que já anda, enfim, a juntar-se pelo menos desde 2014, ainda que não seja com o figurino atual, e que agora sim está ligado aos discos. Pois bem, temos aqui um dos membros, o Ruben Silva, o homem do saxofone, e que, claro, se predispôs a falar com o Boa Nova sobre este seu novo álbum. Antes de mais, Ruben, bem-vindo, ainda que seja virtualmente, estamos a falar, ou julgo saber, para Lisboa, bem-vindo aqui à Rádio Boa Nova. Muito obrigado pelo convite também, de podermos falar aqui um bocadinho sobre este álbum. Ora bem, para quem esteja um bocadinho mais distraído, Lucense, quem são eles? E tendo em conta que, quando digo quem são eles, estamos a datar à data de setembro de 2019. Porque, enfim, de algum modo vocês vão acrescentando itens à banda. Exatamente. A banda começou com um pequeno grupo de 5 membros. E agora, neste último álbum, a gravação chegou a ter 11 membros. Portanto, cresceu bastante desta caminhada. E isso deve-se aqui à maneira como querem chegar ao público, ou de algum modo à facilidade que há de, entre vós e um conjunto de amigos, virem juntando, enfim, novos instrumentos e com isto novas pessoas? Sim, tem vários fatores. Eu acho que o principal é mesmo a música que nós queremos fazer, a música que nós temos dentro da nossa cabeça e nos nossos objetivos. É uma música, se calhar, um bocadinho mais densa, às vezes, que precisa de certos timbres diferentes, certos músicos diferentes. Então também tivemos esta sorte de encontrar estes amigos, né, na estrada, para poder criar esta banda grande, que certamente cada pessoa tem um histórico bastante diferente, mas acrescenta algo novo à sonoridade da banda e àquilo que nós queremos passar. Muito bem, neste momento então podemos dizer, temos o Pedro Nobre na bateria, o João Completo no baixo elétrico, e o Yuri Oliveira na percussão, Gonçalo Maú no piano e no rodos, Diogo Costa, piano, rodos também, clave e sintetizadores, Diogo Marrafa, guitarra elétrica, também na guitarra elétrica o Rafael Gil, José Zambuso, saxofone tenor e clarinete, Ivo Rodrigues no trompete, e então o Ruben Silva, com quem falamos agora, no saxofone alto. Exatamente. E é esta, enfim, a composição deste disco, e provavelmente será com estes que irão para a rua agora mostrá-lo. Exatamente, vamos andar na estrada. Nós somos 10 membros na banda, e também tivemos mais um convidado que ainda não posso revelar, mas certamente quando o disco sair vão todos conhecer e vão adorar. Que é o 11º elemento da sessão de estúdio. Então não podemos dizê-lo ainda, pronto, embora saibamos já aqui, pronto, muito bem. Ainda não podemos dizer o 11º, mas quando sair o tema em questão, certamente as pessoas vão conhecer e gostar, certamente. We'll be right back. dizer-vos aqui que é um segundo disco, que é um disco que vai, em princípio, ser editado agora a 4 de outubro, correto? Exatamente, a data do lançamento. E é assim, este álbum, enfim, olhando para aquilo que será o anterior, e esse é uma pergunta que lhe faço, é no seguimento desse vosso primeiro álbum, ou de algum modo já aqui há alterações, e se essas alterações, por alguma razão, têm a ver também com estas residências que vocês têm feito? Boa questão. Eu acredito, e a banda toda realmente convergiu nesta opinião, que é, há de facto uma evolução. Além da adição de músicos, há de facto uma evolução nas composições, uma evolução na performance, o que é ótimo de criar, não é? Sempre, o nosso objetivo é sempre andar para a frente e não para trás. Mas vem de facto no mesmo seguimento, com muitas das nossas influências continuam a ser as mesmas, e de facto continua no mesmo seguimento da música de jazz, de jazz fusão, música instrumental, com algumas músicas um bocadinho mais pesadas, outras um bocadinho mais leves, mas vamos sempre também bebendo noutros artistas que vão aparecendo e que vamos gostando, mas a linha é a mesma, na minha opinião, claro. Mantendo essa linha, e enfim, estas ligações, enfim, que são a vontade também de 10 músicos, a verdade é que conseguimos ter aqui lives de funk, né, até da própria hip-hop. E isso, de algum modo, verte aquilo que são também os gostos especiais de cada um de vós? Sim, sem dúvida. É impossível fugir àquilo que nós ouvimos e depois aquilo que vamos tocar, não é? É sempre uma relação direta, diria eu, não é? É impossível fugir a isso. E sim, nós, como eu disse há pouco, nós temos realmente pessoas bastante diferentes na banda, com um histórico bastante diferente, quer de aprendizagem musical, quer de gostos auditivos, digamos assim. Portanto, essa mistura toda de vários estilos de música, posso já adiantar que neste álbum também vamos ter algumas sonoridades mais orientais, digamos assim, como também temos algumas influências de um samba, como já disse, de hip-hop, de rock, de funk. Portanto, é mesmo uma mistura, como somos 10 elementos e 11 a gravar, realmente vamos buscar a muito lado e a muitos estilos. que está a ouvir a nossa conversa aqui no Caso Fazem Caso Tocam, que é paralelo e vai ouvindo aqui por intermédio alguns temas e vai, enfim, associando aquilo que nos está a dizer com aquilo que também vai sendo a sua música, para além do qual está aqui em destaque desde o domingo passado. E a verdade é que nós, este disco foi pré-anunciado para nós na altura com o Taifa, que curiosamente é um bar em Setúbal, onde vocês gostam de tocar. Depois, exatamente, curiosamente também, Saloon, o nome do álbum, é o sítio onde vocês costumam ensaiar. É assim, se vocês forem a muitos lugares, teremos cada vez mais músicas. Sim. Foi realmente o conceito deste álbum. Saloon é a nossa casa, é onde nos encontramos desde o primeiro dia. O que tem sempre um gosto especial tocar naquele espaço. E depois cada nome do álbum vai ter um nome de um sítio onde tocamos. Temos o Taifa, exatamente em Setúbal, como já disse. Também já vai sair o Da Box. Uhum. Posso então já adiantar em breve. E entanto, já conhecemos o Flamengo. Uhum. E entanto, já conhecemos o Flamengo, que aliás. E a Flamengo, exatamente, que também foi um espaço onde tocámos e onde sair mais, pois as pessoas certamente vão reconhecer o espaço. falar pela primeira vez com os Lucens, que têm aqui o segundo disco, o Saloon, e um outro já, o disco 12, que tem um ano e pouco, não é? Sim, sim. E, de algum modo, a saída desse primeiro disco apressou a necessidade do Saloon. Ou seja, vocês começaram a ter noção de que havia pessoas à espera dos registros daquelas músicas que já iam ouvindo nos vossos concertos? Sim, sim, sentíamos muito, muito. E na realidade, quando nós lançámos o Saloon, o álbum, aliás, quando nós lançámos o 12, já tínhamos o Saloon no bolso, já estava quase tudo alinhado para gravarmos. E eu acho que a banda toda pode concordar com isto, que é o 12 acabou por ser o fim do ciclo. E o lançamento do 12 foi o fim daquela sonoridade, digamos assim, e o início do novo caminho, de mais densidade, mais músicos e destas novas composições. Pois bem. Vamos agora aqui falar sobre a construção deste disco. Já disse que já foi gravado, curiosamente, gravado no Vale de Lobos, em Sintra, da semelhança do primeiro disco. Exato. Enfim, a escolha deste disco, neste estúdio, tem algo ia dizer de místico, mas, enfim, é uma questão das pessoas que lá trabalham, ou é uma escolha apenas que calhou, tal seja? Não, no início, a primeira vez foi realmente por recomendação e por tecnicamente ser um espaço bastante, bastante bom. O segundo, aí sim, foi já porque nos sentimos bastante bem, o espaço é incrível, o material é incrível e as pessoas que lá trabalham também foram bastante úteis para a construção do nosso som e ajudaram bastante numa parte também de produção, o que foi incrível. E quanto à criação dos temas, nós percebemos que, enfim, de algum modo aqui os créditos são divididos entre vós. Como é que funciona para os Lucens a criação dos temas, tendo em conta que os créditos, de facto, são aqui separados por várias pessoas? Altera um bocadinho de músico para músico. Mas temos músicos da banda que, por exemplo, trazem uma gravação, assim, uma maquete, gravam eles próprios as linhas melódicas todas e tentam simular o ritmo. E no ensaio abordamos esse tema e cada um dá o seu input da sua parte, digamos assim, através do esboço que essa pessoa trouxe. Também existe a parte da escrita, em que alguém traz os temas todos escritos e também, novamente aí, cada um dá o seu input, a sua assinatura, digamos assim, sonora do tema. We'll be right back. vocês tiveram o cuidado de começar a mostrar já nas redes sociais, enfim, hoje em dia é por aí um bocado que vai a divulgação, os vossos vídeos. Acham que é indissociável hoje haver uma componente de imagem para a divulgação da música? Sim, isso é algo que nós nos debatemos imenso, porque não queremos deixar de ter o nosso foco com a música, não é? Mas claro, mas é impossível não ter uma imagem forte, não ter redes sociais ativas e vingar neste meio da música. Portanto, tentamos sempre, dentro das nossas possibilidades e com as pessoas que trabalham connosco, que têm sido incríveis nesse aspecto, de melhorarmos a nossa imagem e não só ser, mas também temos que o parecer, não é? Como gostamos de dizer. Bonito, César. Esses nomes que aparecem aqui ligados aos vídeos, vocês acabam por considerá-los como amigos. Seria difícil se assim não fosse? Se tivessem de algum modo custear toda a produção daquilo que hoje vemos youtubado, não é? Uma vez que infelizmente em canal aberto não há quase divulgação da música. Sim, claro que é sempre, tem sempre um custo associado, claro, sim. Associado, claro, e essa parte tentamos sempre poupar o máximo possível para poder investir noutros sítios. Também gostamos sempre de valorizar as pessoas que trabalham connosco e pagar aquilo que as pessoas acham justo, mesmo os nossos amigos. A vantagem de serem nossos amigos é que podemos sempre exigir uma qualidade superior, podemos refazer e refazer até estar do nosso gosto, e as pessoas vão sempre também ter esse prazer. Nós gostamos mesmo muito de trabalhar com quem gosta da nossa música. Porque não há nada pior do que fazer um frete para trabalhar, não é? Então quem se sente connosco, sente o que nós sentimos e torna-se parte da família Lucense, tem sempre esse gosto especial de podermos trabalhar com eles. E é pescadinho o rabo na boca, não é? Então, a divulgação da vossa música também traz o nome deles à ribalta e por aí adiante. Quer dizer, enfim, há aqui uma simbiose entre vós. Ora, eu não queria deixar ir embora sem falar aqui de uma componente. Há pouco, enfim, tinha aqui uma pergunta que prendia precisamente com aquele 11º elemento, que há pouco me disse que não queria ainda divulgar, mas que se prende com o Capital 2. Portanto, com a música, e julgo que estamos a falar dessa pessoa, precisamente, que aparece aqui com uma guitarra flamenca. Exatamente. Como é que vocês, na criação dos temas, percebem que há algo mais que gostariam de acrescentar e como é que chegam ao pé de alguém para... Olha, agora gostaríamos também que neste tema tivesse aqui a tua... Enfim, neste caso, a tua dedada. Exatamente. Nós já tínhamos feito tocada música em ensaio e tínhamos percebido que naquela parte de solo precisava de algo mais, algo que não estava nos instrumentos ali acessíveis na banda. Depois lembrámos deste convidado, é sempre difícil Torna-se difícil não o dizer. Eu ia pedir que o dissesse, mas acho que justo, não é? E até porque, enfim, ele está aí mesmo a sair, não é? Exatamente. Vai ser o Marco Alonso. O Marco Alonso, muito bem. Exatamente. E que realmente conhecíamos muito bem o trabalho dele. Parte da banda também já tinha trabalhado com ele noutros projetos. E acrescentou imenso à música. Foi algo fenomenal. A sessão de estúdio foi absolutamente incrível. A colaboração dele foi incrível. E de certeza as pessoas vão adorar ouvir o Capital 2. falámos muitas vezes de discos em instrumental, de discos de jazz, de consagrados e por aí diante, mas posso ser quase transversal a todos os discos em instrumental que há uma queixa sobre a divulgação da música. Enfim, se ela já precisa, é o que é, mas há uma queixa sobre que não há divulgação de música instrumental e que às vezes apenas serve de suporte para um texto qualquer, portanto. Acham que vocês têm essa razão de queixa também, que ainda é mais difícil chegar à divulgação da música, porque efetivamente os temas, para além de ser instrumentais, têm ainda a desvantagem, entre aspas, perdão-me, mas de serem longos, que na rádio o que tem mais três minutos não passa. Sim, nós de facto podemos queixar-nos disso, temos sentido um bocadinho isso. Mas só temos é que trabalhar também para, e essa a vontade que nós temos de trabalhar para tentar mudar de alguma forma, encontrar estratégias, métodos para poder divulgar a nossa música. Mas realmente tem esse problema de furarmos nas rádios nacionais, devido ao nosso, principalmente ao tempo, pelo menos é sempre que o primeiro argumento. E o facto de ser instrumental, que realmente possa ser difícil de colocar nas playlists das rádios. Pois bem, sabe que eu não lhe disse, não lhe pré-anunciei isto, mas a verdade é que quem se estreia aqui na Boa Nova, como é o caso do Ruben, tem que passar por três desafios. Está disponível, espero. Claro que sim. Claro, então, que sim. Vamos ver. Antes de mais, não sei se conhece aqui a cidade, Oliveira do Hospital, mas se não conhece, vou-lhe transmitir aqui um anfiteatro natural, onde tem um bom palco, é o que dizem os seus colegas músicos, uhum. E os Luciano Santos vêm cá tocar. Ir aos Beirões, dizemos assim, além de tocar assim, entrarão convosco duas bandas, ó, dois intérpretes nacionais para fazer o sarau convosco. Pois bem, sim. Quem é que vocês iriam convidar? Muito bem, boa pergunta. É sempre ingrato, não é? Escolher alguém, claro, no meio de tantos amigos. Amigos e ídolos, digamos assim, pessoas que gostamos de ouvir tocar. Decidido eu, não é? Por exemplo, escolhi o Ciclo Preparatório. Uhum. Acho que é uma banda bastante, bastante interessante, que tem agora um disco novo e tem muita coisa a dizer também. E escolhia, por exemplo, os Plexos, que também são amigos da nossa banda. Muito bem. Que seria uma boa escolha, por exemplo. Bem. Era um bom passeio à quase Serra da diferente. Vem alguém da cena internacional e chegando a Portugal diz: ah, eu não preciso de ter na minha primeira parte os Low Sense. Pois bem, de onde gostariam que viesse esse convite? Muito bem. Temos, aí posso dizer dois, porque tá bem, são okay. Das nossas maiores. Eu sou benemérito, posso escolher dois. Pronto, é o Snarky Puppy, que é uma grande influência da nossa banda. Uhum. E os Bad Band Not Good. Muito bem. São as duas grandes influências, na nossa opinião. Ora bem, o último desafio, dizem que é o mais difícil, vamos lá ver. Imagino que vai ser um disco de tributo a uma banda ou a um autor nacional e que pedem aos Lucenses que façam uma versão, portanto, uma cover de um dos temas dessa banda ou desse autor para integrar o tal disco de tributo. Pois bem, quem é que vocês gostariam de homenagear e com que tema que o fariam? Talvez HMB. HMB, muito bem. Sim, que é uma banda, apesar de ser claramente comercial, não é? E uhum. Pop tem muita coisinha boa por trás e muita música a sério. Muito bem, a banda do Weber Marques, que também já foram nossos convidados aqui na Boa Nova. E agora a pergunta é, que tema? Que tema? O Super Ego, acho que era um tema bastante interessante, é antigo, relativamente antigo, do uhum. segundo disco deles, mas que tem um andamento interessante e que daria para fazer os arranjos, certamente bastante interessante. Pronto, está feito o desafio. Num concerto vosso, vamos ver se acontecer, lembrar que foi a Boa Nova que vos veio aqui assim, destabilizar. Muito bem, certamente será informado. É muito bom. É cool, super. Foi um prazer falar convosco. Claro que vamos estar atentos àquilo que vão fazendo e boa sorte para o lançamento deste disco. Muito obrigado. Obrigado também pela oportunidade aqui de falar um bocadinho da nossa música e desejamos também muito boa sorte para a Rádio Boa Nova, que continua a dar muita música também. Um abraço, obrigado de nós.